adaga no rumo certo donde pulsa o sangrador. Não há espaço pra dor e a sangria se apresenta. No color rubro que aquenta o grito do desaforo, que a honra de um índio touro na prateada se sustenta. Calavera foi o grito no ranchito de má fama, dos pingos atado nas tramas, ficou uma baia lunanca com um poncho por ribadanca, que muito serviu de abrigo para um maula que foi ferido de morte por arma branca. Comércio de tava e truco, canha branca e china pobre, aonde se joga uns cobre toreando a volta da sorte. Mas nunca se perde o norte, tampouco se facilita, pensando no que se grita pra não se topar com a morte. Mas nunca se perde o norte, tampouco se facilita, pensando no que se grita pra não se topar com a morte. O corpo no chão de saibro e o baralho sobre a mesa. Foi a falta de destreza e o grito de desacato que mataram o mulato nesta carpeta fronteira. Pois todos são calaveira, mas nenhum carrega o fato. Depois chegaram os milico e o pansudo comissário, souberam por comentário, e a história nem que não queira se quedou por verdadeira, resumida ao chão batido, que o maula tinha morrido na daga um calaveira, e o maula tinha morrido na daga. Um calaveira.